13 de agosto de 1951, surgia a aparelhagem de som, o esplêndido Rubi. E agora, no século 21, surge o maior e mais moderno sistema de sonorização do norte do Brasil. Poderoso Rubi. A nave do som. Jean Polo. Atenção, Rubi, há mais de meio século atravessando gerações e gerações. E aí? E aí? Tu sabes. Rubi! O papão empatou hoje lá fora! Quem é do papão, dá um grito! Pra começar desse jeito, Jean Polo. Semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safado. Aproveita, vai! Aproveita que a mamadeira tá cheia. Quem é do remo, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Tá cheia, brotou na favela, vai pro mal com a tropa. Eu quero saber se o Apolo. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu tu na máxima. Só quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima. Ouvido, falou. Olha o funk, é Rubi, faz a pedra. Faz a pedra. Que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensar que TH é molequinho. Deixa ela pensar que os crios eles são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passa. Vem, vem. Bem devagarinho. Jogo de parceiro, Sirimu. Galera lá de Santa Isabel também, meu grande parceiro, Charles. Galera do Tamar, gente boa. Deixa ela pensar que TH é molequinho. Deixa ela pensar que os crios eles são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passa. Bem devagarinho. E vai. Gamar quando ele passa. Quem é que tá feliz da vida? Bota a mãozinha pra cima. Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Quem tem um amigo com... E hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Jean Polo. Entendendo. Mexeu com R7, vai voltar. Felipe, baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é. Atenção, carro Corsa! Da placa J1J8140. Chegar ao mesmo, beleza? É baile de favela. Invasão é baile de favela. E as casinhas é baile de favela. E os menor preparados pra fuder cacheca dela. E aí, e aí? Toda minha equipe da produção do Rubi está por aqui. Está todo mundo de folga hoje, né? Olha minha produção. E o Ebrão é baile de favela. A bailão é baile de favela. Bonde dos humildes, estamos ali pelo meião. Um abraço com muito carinho, recebo os nossos cumprimentos. Tamo junto, hein? Vamos lá, tá tranquilo, tá favorável. Mas gosta assim, mas pode estar suave no final de semana. Rubi! Dá uma olhada no portal. Joga a mãozinha pra cima, aí. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro? Toca mais no sofá. Quem é que tá feliz da vida? Bota a mãozinha pra cima. Cima. Do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo. Jean Polo. Só os vilão. Vem, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. E aí, aí, aí? Vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Galgado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. E o Siribu gosta, hein? Um brinde pro Zé Galgado. Vai achando que é só playboy que vive com a fralda. Tá girando o modal, girando o olhar. Parado no tempo, eu não posso pingar. Girava o volante do golfe, sacou. Toda minha equipe do Monte dos Humildes. Recebe os nossos cumprimentos aí. Tá todo mundo uniformizado. Tá todo mundo bonito. Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigos, maneirinho é bom demais. É bom demais, é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? E chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinhas pedem mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinhas pedem mais. Ela grita, ai, ui, ela grita, ui. chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe. Abraçar também com muito carinho. Pega... Aquele Marcelo Jair também tá na área. Galera na oficina, na Berredos. Alô, Jair! Depois que pega uma vez, a novinha pede mais, pede mais, pede mais. Já por ali, Sarleno, VN Companhia do Valadares, um abraço pra você, Jean Paulo, galera do grupo Paredão tá na área! Bom demais, comentou com os amigos, maneirinha, bom demais, é bom demais, mais, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Assim, ó. Tá gravando, tá? Tá gravando com o Rick das Soluções. Vai, vai, vai. Porra, rapaziada do PD. Parceria de construção na área aí. Galera do quilômetro 29. Um abraço pra vocês aí, meu grande parceiro Pedro Dorim. O Felipe e Rafael, tá todo mundo? Todo mundo. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. O Alexandre é autoescola. Pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no piso. Sabe aqui também ele, companhia dos amigos, galera de Belém. Fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha. Toma, toma, vai! O DJ tá muito louco e mandou Vigia. Avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Deitada que elas gostam. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu carro. Já pensou nós dois? O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vê com dourado, então se. Toda equipe quebra firma. Olha, toda rapaziada de Iracema também na área. E no comando. Tá todo mundo no bingão aqui do Arlindo. Patrese é o crocodilo. O Alexandre Gomissado também na área, que além de terra alta. Deitada que elas. Tá todo mundo no Rubi. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu camarada. E deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, que vai começar. Aí o Cine Bugosa! Vai começar! Vai! Se não soltar o brinquedo, nosso mole vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem saquinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó. Jogo de parceiro, Jonathan Playboy. O irmão do Cine Bugosa, gente boa. Alô, Charles! Bora acordar, Charles, bora acordar! Fica numa boa, ela é novinha. Ela não é coroa, carequinha. Calma, mulher que bom, vou falar. Faz ela gritar, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, mulher que tá tranquilo, é sempre assim. Ou tu quer que assim, é carequinha. Vou te levar na minha nave e fazer você pirar. Depois vamos fazer a... Faz a pedra. Porque hoje eu tô afim. Hoje eu tô afim. Hoje eu vou pegar a pedra e vou curtir. Dançando e vem bailando. Vem, vem. Na batida que o DJ tá fica me quitando. Manda garrafa de Xandão, manda uísque e cerveja. Se tiver faltando algo, o garçom bota na mesa. Fecha o camarote, só deixa subir as gatas. A nave está de volta. Joga de parceiro já já, o Gustavo. Tá toda a bunda aqui, ó. Bola é o Bruninho, o Júnior Moreno é o Moisés. E toda a minha equipe Mega Juventude. O Red Bull vem dançando no meu colo, loirinha do olho azul. Vem morena, vem. Vem também as luzinhas, por quê? Hoje eu tô assim, hoje eu tô assim. Hoje eu vou fazer a pedra e vou curtir no rubi. Hoje eu tô assim, hoje eu tô assim. Hoje eu vou fazer a pedra e vou curtir no rubi. Vem dançar, vem curtir, vem dançar com o rubi. Vem dançar, vem curtir, vem dançar com o rubi. É DJ Melly. DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nóis. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Que vai começar, vai começar. Na condição, estourei logo o Xandão. É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de abaituba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com um corpinho bem suave. Vem com... Pô, rapaziada de vigia, está por ali, um abraço! Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pia. Sou linda menina que chega roubando cena. Calcada pra viola e a balete no esquenta. Eu gosto quando as mulheres vão assim, ó. Chama! Rubi! Olha os cavalos voltando. Olha os cavalos no fio, ó. Cavalo tá nadar. Versão brasileira é a catirinha. Olha a coisa, olha a coisa, olha a coisinha, coisinha. Vem mulher, vem galopando, o cavalo vai fiando. Vem mulher, vem galopando, o cavalo vai fiando. Cavalo ficou tarado, ele bota na xota, ele bota no rabo. Cavalo ficou tarado, ele bota na xota, ele bota no rabo. Ela vai pra frente, toma na xota, ela vai pra trás, ela toma no cu. Ela vai pra frente, ela toma na xota, ela vai pra trás, ela toma no cu. Ela vai pra frente, ela toma na xota, ela vai pra trás, ela toma no cu. Ela vai pra frente, ela toma na xota, ela vai pra trás, ela toma no cu. Galopa, galopa, galopa, galopa, depois senta na piroca. Galopa, galopa, galopa, galopa. Olha os cavalos no cio. Galopa, galopa, galopa, galopa. Depois senta na piroca. Galopa, galopa, galopa, galopa. Olha os cavalos no cio. Vem de quatro com o negão. O cavalo tá doidão. Vem de quatro com o negão. O cavalo tá doidão. Levanta a mão. Quem é do Talma? Bota a mãozinha pra cima. Quem é do Talma? Bota a mão pra cima. E bate na palminha. E já, e já, e já. Olha o laser. E o Apolo chegou com... Jogo de parceiro Eric da Saga Praia. Está pra ali, gente boa. Meu grande parceiro Eric Bola, Eric. Olha, olha o que ela faz. Essa música não pode esquecer do Eric, né? Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Toma onda, hein? Tô na onda, tô curtindo. Alô, Charles! Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Bola, bola. E as meninas vão botando a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Bate na palma. Já, já, já, já, já, já, já, já, já, já. Toma! E o Rubi dá-lhe a pedrada! Rubi! Toma, bicada, toma, toma, toma, toma, toma, bicada, toma, bicada, toma, toma. Jean Paulo Luiz! Vigia! Copiar pode vir com uma bazuca, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho. Do Apolo, Bruninho e Júnior Moreno. Novinha vai descendo gostosinha, pop live no comando. Minha águia dá o gritinho. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada.

Luciano e a galera do Freitas. Um abraço pra vocês também, valeu! Bora botar pra cima, Rubinho! O Anderson do Mercadinho, JM, quilômetro 28! Quem é que tá a fim de ganhar uma moto amanhã? Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! Vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência, não vou deixar barato, não vou fingir que não. Luciane na área, Chasca, Orelha, Luciana, Laiane, Adriano, galera na casa do Modesto, do Tauá, fazendo a pedra, pedra. Mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo. E Jefferson Lima, valeu Jefferson. Se você soubesse o que realmente me interessa. E o forrozinho, é saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido. Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido. Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Brolinho, oh, oh, oh, borrachelo de terra alta. Abraço você também. Do copo de cerveja com delicadeza, ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido. Como faz comigo? O forrozinho tocando. Como faz com ela, se e amanhã um grande brinco. Vai ser bonito demais. Duas motos, zero quilômetro. E a gente vai tocando por aqui. Novinha, cê tá na minha mira. Gosto quando tu fica. Danada você fica. Tu tá perdendo a linha. Cê tá sensacional. Rebola pra geral. Tá louca, tá maluca. Dedo na boca, empina a bunda. Começa, começa. Começa a tremer. Começa, começa, começa. Vai que cê diz. Oh, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Rubi. Achar a chave de um carro aí, devolver na portaria que tem gratificação, beleza? Na minha mira, gosto quando tu fica sentada, você fica, tu tá perdendo a linha, cê tá sensacional, rebola pra geral, tá louca, tá maluca, dedo na boca e mina. E as meninas? E... Começa a tremer. Começa, começa, começa, começa. Via produção do Rubi Warley, Jojo amigo, tá todo mundo aqui ao lado. A diferença. Poderoso. Ela gosta muito de viagem. Pode cater que lhe breja. Mas sempre quando sai com uma amiga. Meus pontos sumiu, desumiu por ali, valeu! Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela se o dedo dela não curte aliança. Ela gosta muito de viagem. Ela rouba qualquer cena. Porque toda loira tem sua morena. E fazer ela te namorar, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia. Quem é que tem uma amiga parceira aí? Amiga, parceira, parceira, só se for. Amiga, amiga, parceira. Só se for uma amiga solteira. E vem louca com te avisa. E o melhor vou te dizer: não só sabe só loucura, mas de vela. Amiga, parceira. Só se for. Muita coisa boa ainda pra acontecer. Amiga. É 48 horas de festa! Eita! Eita! Curte a vida e o melhor vou te dizer. Não só sabe sua loucura, mas vive ela com você. Gosta muito de viagem, pode cadê que livre. Vai dançando, vai dançando! E quando sai com e o Rubinho vai tocando pra vocês! Morador não deixa. Aqui na festa do Arlindo! Aqui, 15 anos de evento! E a gente, sem dúvida nenhuma, estamos aqui muito felizes e tá curtindo essa grande festa! Vai, festa, vai, festa, vai, festa, vai, vai! Jean Paul. Fala aí, DJ Jean. Fala aí, Eric da Saca Praia. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebolado. Que falava toda hora que ia me tacar o taco. Te taco, te taco, taco. Do grupo Paredão por ali, valeu! Titaco, taco, se eu mandar a tremidinha, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, titaco, titaco, taco. Sarlendo por ali, fala Dares! Um abraço a vocês com muito carinho, valeu! Valeu! O empresário Rômulo Germac também na área, valeu também, Rominho! Fiz uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebolado. Olha o rebolado. Rebolado, rebolado, rebolado, rebolado. Você vai pra onde, hein? Rubi Jean Paulo. Companhia do Relíquia, o Anderson, galera do Gol, valeu Anderson do Gol! Siribu gosta! Aí, Charles, o Tomás! Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta! Senta, senta, senta, senta, senta. As meninas vão sentando, eu e o olhando! Olha, a mina louca tá dançando. Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. Ela vai descendo até o chão. O som que bate forte. Agora nesse cantetão, a mina louca tá dançando. Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. Ela vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão, vai chama, chama. Ai, papi, estou muito louca, mamacita. Água na boca, deixa ela se soltar. Enquanto os meninos começam a delirar assim. Estou louca, mamacita. Água na boca, deixa ela se soltar. Enquanto os meninos começam a delirar. Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá. Ah, ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a corneta pra gritar. Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá. Ah, ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a corneta pra gritar. Vamos lançar meu parceiro Jair, tá por ali, galera da oficina. É ele Mário Pintor também na área. Mamacita. Rei dos periquitinhos. Alô, Pintor. Ai, Guapi, estou muito louca. Mamacita, água na boca. Ai, Guapi, estou muito louca. Mamacita, água na boca. Ai, Guapi, estou muito louca. Mamacita, água na boca. Louca tá dançando, ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. Ela vai descendo até o chão. Quem diria a mina do funk agora nesse funk é tom. A mina louca tá dançando, ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. Ela vai descendo até o chão. Quem diria a mina do funk agora nesse funk é tom. Ai papi, estou muito louca, mamacita, água na boca. Deixa ela se soltar enquanto os meninos começam a delirar. Meu menino parceiro Peru lá do Atlético. Valeu, Peru. Louca, mamacita, água na boca. Deixa ela se soltar enquanto os meninos começam a delirar. Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode par. Quem é que tá afim de amanhecer? Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver pra ficar bonito. Vai, vai, vai, vai, vai. Quem mãozinha pra cima, bota a latinha pra cima. Quem gosta de beber. Quem gosta de uma cervejinha gelada, dá um grito! Joga a mãozinha pra cima, pro lado e pro outro, a minha torcida do Paysandu que tá feliz da vida! Já começou bem o Campeonato Brasileiro, Série B, empatando lá fora com o Ceará. Torcida do Paysandu, dá uma vaia bem forte lá no Clube do Remo, vai! Mas a torcida do Leão é a torcida mais fiel do estado do Pará. Cadê a torcida do Remo? Quem é do Remo, bota a mãozinha pra cima! Parceiro Renan, o Irã, o Carlito, o grande parceiro Anderson, o fã também, o parceiro de galera lá do Caça-Farra. E só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Tira o pé no chão que eu quero ver. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Toma a parcela do Badalas, vai! Galera de São Caetano também na área. Bota o copo pro alto. Chapado aí. Então levanta a mão. E levanta a mãozinha quem tá chapado. Empina aí novinha, rebola e vem quicando. Daqui a pouquinho a festa continua. E a gente sem dúvida nenhuma está mostrando totalmente diferenciado pra vocês. Hoje, sorteio de duas motos zero quilômetro. Aqui pra vocês vai ser bonito demais. Várias caravanas de lugares adjacentes vão estar presentes nessa grande festa. É a família Lindo! Olha o bonde, o bonde, o bonde, o bonde. Ô bonde da maravilha, faz um favorzinho pra mim. E o bonde dos humildes, joga, joga uma. Joga pra mim, vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo no quadradinho. Vai descendo, vai descendo, vai descendo no quadradinho. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quer em mim preleca, sarra em mim preleca. Pula em mim preleca, sarra em mim. Senta em mim, dança em mim preleca. Vamos dançar! Vai, Golina, mostra seu poder. Você é uma vai. Paredão zangado, grave tá batendo. O som que bate forte. No coleta tá doendo. O Apolo não vai pegar, vai pegar não. E a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão lutar. E a Luciana de Terra Alta tá solteira, hein, Terê? Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão lutar. Tá, tá, e acelera. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão lutar. Sabe a coreografia, bota sinis. Pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra. A vingadora vai no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. O violino vai no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra. Acelerou. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Meu paredão já. A gente vai tocando aqui pra vocês. Rubinho, show e a... Cante! Rapinha, e as meninas? E pra quem nasce torto, nunca se endireita. Menina de requebra, mãe, pega na cabeça. E as meninas? Nasce torto. Gia. Menina que requebra, mãe. Olha as meninas, olha as meninas. Olha, domingo ela não vai. Domingo ela não vai, Serginho. Domingo ela não vai. Domingo ela... A Edna da TJ! Segure o tchan. Amarra o tchan. Segure o... Segure o tchan. Aí o Anderson do Mercadinho, JM, quilômetro 28! Que tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você deu resultado. Depois de 9 meses você deu resultado. Depois de 9 meses você deu resultado. Depois... Quebra, quebra, quebra, vai! Yuri, segura o canto, quebra, segura o canto. Segura o canto, canto, canto, canto. Segura o canto. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan. Quero ver, quero ver. E essa chicamana arrebentando no pedaço. E joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. É a chicamana arrebentando no pedaço. Joga, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Segura o... A minha CD, o sucesso que a galera gosta. Segura aí. Amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura tudo! Vai começar, vai começar! 1, 2, 3! Chegou, o som do povo começou a posição. O poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. Quem é que tá afim de beber, curtir até amanhecer, bota a mão pra cima, bota, bota a mão. funk bate forte. Poderoso. Meu grande parceiro, estou, papai, porta. Alô, Gerard. Quando ele toca, eu não fico parada. Tipo incendeia de calor. Agora eu viajo nessa nave. Direto ao universo tecnou. Viajando nas paradas do sucesso. Eu sei que vou encontrar meu amor. Toda nossa legião no Ceará. Valeu também, valeu. Rubi. Vai! Essa noite eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar. No papo vence vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. Meu grande parceiro, amigo particular, Eric, saca a praia. Dá pra mim, valeu, Eric. Atendimento sempre especial. Papi desse é que eu vou dançar. Olha o papi. Papi desse. Olha o papi. Papi desse. E desse. Joga a mãozinha pra cima e faz a pedra do Rubi. Faz a pedra. E grita. Já já, Gustavo. E o Gaguinho, ai, ai, ai, tá todo mundo aqui, ai, ai, ai. É pra quem gosta, é pra quem gosta. Vigia também por ali, valeu! Vamos nos divertir. Só faz meu parceiro Zarleno Valadares, vai... alô Rômulo Gemac. É um rei que vai tocar, é um rei no Pleia, de Renato e Ademir, assim, assim. As propulsão da nave do som já começam a dar um sinal. Prepare-se, a nave do Rubi vem aí. Um poder sonoro jamais visto. Aguarde.